no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Imagine a possibilidade de curtir uma programação artística e gratuita na sua cidade. E se essa programação for uma interessante e divertida peça de teatro? Se você mora na região de Ouro Preto e Mariana, o Teatro Universidade em Formação, o TUI, oferece esta oportunidade a você. O TUI é um projeto de extensão do Departamento de Artes Cênicas da UFOP e está em atividade desde 2011. A iniciativa conta com 5 atores e um novo trabalho que será apresentado em breve à comunidade. A estudante de artes cênicas, Gabriela Antonakis, é uma das atrizes do TUI. Ela conta um pouco sobre a sua participação no projeto. Eu estou no projeto TUI desde o final de 2015. Eu acredito que o projeto TUI contribuiu muito para a minha formação enquanto atriz e ainda contribui a partir do momento que me dá essa oportunidade de passar por várias linguagens de teatro. Então, é uma grande oportunidade de se colocar e se desenvolver nessa área, né, de formação. Então, é uma grande oportunidade para nós que estamos estudando artes cênicas, principalmente porque a maioria do elenco é da licenciatura. Então, ao passo que a gente estuda a licenciatura, a gente também está ali se desenvolvendo nessa área de atuação. A partir do momento que a gente tem a oportunidade de estudar teatro dentro da universidade, a gente consegue também atingir a comunidade. Então, essa é a potência do teatro, que é a potência da troca, que é a potência da conversa, do diálogo. O Teatro Universidade em Formação se prepara para a apresentação do novo espetáculo intitulado A Cantora Careca. A peça é baseada na obra do dramaturgo Eugene Ionesco, lançada originalmente em 1950. Este trabalho do TUI é voltado especialmente para o público juvenil e adulto e promete encantar os amantes do teatro. Quem traz mais informações sobre a nova peça e as próximas atividades do projeto é o diretor do espetáculo, Rafael Carvalho. O desejo do TUI foi buscar um público diferente. Eles já haviam trabalhado com o público infanto-juvenil. O desejo agora era trabalhar com o público adolescente, adulto, professores. A gente entende que nas escolas a gente não tem somente o público infanto-juvenil, a gente tem esse público adolescente, tem o público dos professores também. A gente sempre tem que se lembrar dos educadores, porque são eles que vão fortalecer esse diálogo do projeto de extensão com os alunos e com a comunidade. Se a gente não tem esse olhar, o projeto ele fica pequeno. Então é interessante entrar em contato com esse público também. Um dos viés da pesquisa é justamente esse, conhecer variados tipos de público. Uma das iniciativas também é essa ideia de aproximar com o público. Dentre uma das ações, eu pretendo desenvolver algumas práticas de mediação com o público, de formular algumas questões, a gente trabalhar com alguns bate-papos com o público, de perceber como é que o espetáculo ele reverbera para cada um também. Isso é uma maneira da gente discutir o teatro e além da representação pela representação. A nova peça também traz algo especial na trilha sonora. A música tocada durante a apresentação será executada ao vivo por representantes do Departamento de Música da UFOP. Se você está curioso para conferir este trabalho, fique atento. O espetáculo A Cantora Careca estreia no dia 30 de novembro durante o Encontro de Saberes. Acesse também a página do TUI no Facebook, facebook.com/programatui. Eu sou Patrícia Consciente, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.